Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Muito bem. Temazão, né, Neto? Já começou na putaria. Temazão tema mais aguardado desse ano, né? Tá cheio de especialista já no chat, né, mano? Os caras já estão... Não, esse aí, quando a gente montou a pauta, eu já sabia, não, esse programa aí não precisa nem de convidado, porque vai estar cheio de especialista no programa. O Manel, né, já inventou aqui com esse negócio aí do tema da live de hoje, né? O Manel chegou assim: ei, mano, aniversário da minha mãe aqui, mano, dá pra mim participar, não? Aí só o cara lá, né? Não, Manel, o aniversário da tua mãe não foi no começo do ano, não, mano. Já veio. O Manel ali cheio de malacagem, né, mano, pra não participar, né? Bicho tentando esconder o passado dele, né? A todo custo aí. Exatamente. A gente vai falar hoje sobre essa atriz, né? Maravilhosa. Adeus. Uma heroína, né? Um símbolo pra essa humanidade, né, mano? Mia Khalifa. Né? Ou é Mia Khalifa que a galera chama, né? Eu chamo de Mia Khalifa, né? Eu chamo de Khalifa ali. Porque fica mais Era... árabe, né? Khalifa, né? Então... É, exatamente. Mas o engraçado, mano, é porque eu tava dando uma olhada, né? O cara nem precisa, né? Pesquisar. O cara pesquisa na pauta, né? O cara lá no X-Videos pesquisando a pauta, é a mulher do cara entrando no quarto, né? Vixe, meu... Aí, não, é uma pauta aqui, a pauta. Aquele gemidão do zap, né? Toca. Mas, eu tava lá embaixo, mano, aí o meu pai assim, né? Mexendo no WhatsApp. Aí só esse bicho caindo no gemidão. Ele tentando ali pausar o áudio, mano. É, mano, agora uma vez, eu não sei se eu já contei essa história, mano. Teve uma vez um antigo trabalho meu, mano, que o estagiário lá, o bicho recebeu um e-mail, ó. Aí esse bicho abriu o e-mail, mano. Era uma cena zona de putaria doideira, mano. E o computador dele dava pro lado da porta de quem abria, né? Lá o setor. Do lado do chefe, né? Não, é, a sala da gente era fechada, aí. Era como se o computador dele estivesse aqui e desse pra aquela porta que tá ali atrás de mim. Aí esse bicho abriu e tomou um susto, né? Um cena usando pornô. Aí esse bicho pausou o vídeo, mano, e tentou fechar, mano. Só que eu acho que ele fez um movimento tão rápido, mano, que travou a tela do computador, mano, na hora da putaria zona lá. Esse bicho, caralho, mano, seu... Só o cara gemenuzão. Eu achei putaria quando assim, vixe, mano, sai logo da sala ali, porque se entrasse alguém, esse bicho se fudia sozinho ali. Putaria, viu, mano? Mas o que eu acho mais sinistro de tudo, mano, desse negócio da história da Mia Khalifa aqui, porque teve um negócio recente sobre ela, né? Porque ela começou a fazer uma campanha, né, na internet pra ela conseguir Eu acho que a galera entendeu errado, mano, porque a galera tava dizendo que ela queria apagar as histórias dela, né, da história pornô, né, lá que ela teve com os vídeos lá pornô. Mas a gente vai dizer aqui que a história, na verdade, é outra, né? Não é bem assim, não, né, bichão? Os caras não entenderam a proposta, né? Exatamente. Mas o mais sinistro, mano, é que ela trabalhou 3 meses só, mas, na indústria pornô. E ela virou a atriz mais conhecida do planeta Terra, mano. É doido isso. Ei, aí, foi quando, um... quando tu me disse isso aí, eu achei surpreendente, ó, mano. Foi isso aí, foi, viu, mano? Por essa porque ninguém puta esperava, que não. Pariu, mano, porque eu não sei como é as gerações pornô mais novas e as mais antigas, né? Mas. Pornô tem... romântico, né? Pornô. É, tá. Aliás, a época do pornô romântico era Emanuele, né? O sex symbol, né? Do pessoal e tal. Cine privê, né? E tal. Cristal, hein? Mas pra geração, eu acho que hoje em dia, entre 20 e 30 anos, era a minha califa, né? A mais doideira zona e tal. É, a minha e califa isso gerava... A minha califa é dos anos 2000 e... Na verdade é de 2015, né, mano? 2015 pra cá ela, que ela surgiu, né? Tem nem 5 é anos que eu tô direito. Dizendo. Por exemplo, tu pega a Emanuele, né? Que não é nem atriz pornô, né? Mas atriz de filmes adultos, antiga, né? Erótico, ela, né? Deve... Quando o cara quer dizer pois que é o pornô de arte, aí o cara diz que é erótico, né? Erótico. Ela deve ter, mano, sei lá, uns... Um milhão. Uns 8, 9 filmes, né? O cara pensa que é uma carreira longa. A mesma coisa da Mia Khalifa, né? O cara pensa, não, mas essa bicha deve estar aí uns 4, 5 anos no pornô violento e tal. É doido, manchei. Ela trabalhou 3 meses, mano. Foi outubro, dezembro e novembro. Aliás, foi outubro, novembro e dezembro. E janeiro também. 4 meses, mano, trabalhando na indústria pornô. E ela fez o primeiro em outubro. Em dezembro de 2014, mano, ela já era o número 1, mano, do top dos tops lá do Pornhubzão lá e tal e não sei o que. Se Deus quiser, essa live não vai ser desmonetizada. O cara já fechou, começou da putaria. Né? Se Deus quiser, cara, não vão não parar essa live. Ei, mano, inclusive, mano, pra não ter perigo do cara, como é que se diz, negada fechar de uma hora pra outra, é bom a galera já deixar o like e compartilhar, né? Que ninguém Exatamente. Sabe até quando essa live vai ficar. Vai... Inclusive, mano, os caras os caras aí, mas eles começaram a bater, o cara... Altas piadas de duplo sentido. Esse cast vai ter um monte de piada de duplo sentido. Os caras do Pornhub, mano, começaram a bater todas as metas de acesso. Ela, macho, no, na primeira hora, mano, que o vídeo era publicado, os primeiros minutos, mano, 10 minutos, ela tinha mais de 1 milhão e 500 mil views, mano. Aí eu fico pensando, macho, essa galera que, tipo, a Mia era bem nova na época, né? Ela devia ter uns 21 anos por aí quando ela começou a fazer, mano. Aí tu vê, macho, uma menina que é nova, né? Chegou agora na indústria pornô e tudo mais. E ela consegue tudo isso, macho, em pouco. Pouquíssimo tempo, mano. E as mulheres lá que já estão há anos ali no... Anos, né? Há anos no porno. O cara é todo pornozão, né? E elas que já estão há tempos aí, mano. Cara, mudando, né? Já estão há tempos aí, mas... Irmão, fica... mais putaria que o cara quer que essa live se mantenha no YouTube, mas é inevitável, né? Os termos que o cara usa ali. No... Deve existir, mano, muito ego, mano, também, mano. Porque a gente vê que, tipo, na indústria de Hollywood, mano, a gente vê que existe muito ego, né? Entre os atores, né? Entre os diretores ali e tal. E, mas com certeza também tem na indústria pornô. Isso aí tem nem perigo, mano. As atrizes aí que já estão há muito tempo, mano, com certeza viram a Mia e falaram assim, mano. Ah, essa menina aí chegou agora, já se acha a estrela zona, não sei o quê. Tudo mais, né? Os atores vão lá, Se tu parar pra pensar, mano, é uma coisa louca, porque a pessoa, né? Vamos botar em termos profissionais, né? A pessoa trabalhou 3 meses e em 3 meses se tornou a referência máxima de um segmento de acompanhamento mundial, mano. Isso é uma parada louca, mano. Tu não acha, não? É doido, mano. É loucura demais, mano. Um mês só, mano. Que ela entrou, já virou a estrelazona do pedaço, mano. Já, mano. Muito por causa estrela do... master, né? É, mano. E ela... e ela, mano, foi muito por conta daquele... Muito por conta daquele vídeo lá que ela fez, que ela tava usando aquele véu, né? Como é que o nome do véu é? Não é burca não, né? Porque a burca é aquela burca que deixa é só os olhos, né? Assim. Cobre tudo, né? É. É, acho que tem um nome aqui, ó. Cadê? Hijab, eu acho. Hijab, alguma coisa assim. Hijab ou Hadib, sei lá. Habibs, né? Não, mas Habib não, porque derrubar alguma coisa... Não, derrubar live. Pedro Dragon Blade falou aqui, é o Hijabzão. Olha aí, ela tava olha aí usando, eu disse, né? Que era a live aí, dos especialistas, velho. O Darth Vitor falou aqui, os caras da indústria pornô competem pra ver quem dá mais visual. Os caras são foda, né? A negada não perdoa ali. Ela usava aquele hijab, né? Aquele véuzinho na cabeça. E aí a galera, mano, a galera é foda, mano. Foda, né? A galera é foda, mano, porque existe muito, mano, esse negócio do fetiche, né? Entre o diferente, não sei o quê. Aí o cara vê logo esse negócio, uma menina com esse hijabzão aí, mano, na cabeça. O cara olha assim, vixe, meu irmão. Fala, meu Deus do céu, é a mulher da minha vida. Não, mas tem também cara que é... é foda, né? Mas tem cara que é... Os caras se apaixonaram por ela só por causa do hijab, mano. Acho, eu acho tenho certeza. Não, hein? Tem outras qualidades, mano, muito mais... É muito, né? Mais tem, competente, tem, né? Sim, também, né? O Sledgehammer. Sledgehammer falou aqui no chat. Ela trabalhou duro pra cacete em 3 meses. Realmente. Os caras, piadas de duplo sentido master. Os caras tão foda, né? Os caras. Eu putaria. Antes da gente continuar a contar a história aqui do arrependimento, né, dela, que ela se arrependeu, né, a Mia Khalifa se arrependeu, tá tentando mudar de vida, né, mas tá meio difícil. Antes da gente continuar, a gente vai pedir pra você se inscrever aqui no canal aí embaixo e ativar o sininho, né, das notificações pra você receber as lives, né, sempre que você tiver lá no YouTube, você vai receber as lives. Se segue também a gente no Azileitor, no arroba Azileitor, no Instagram e no Twitter. E também pedir para você acessar o nosso site, porque a versão em MP3, ela tá saindo lá, né? Sempre quando a gente termina a live, a gente disponibiliza o MP3 para você escutar, né? A versão em podcast tradicional. E, né? E isso é bom até para a pessoa que, sei lá, o cara que tá assistindo a gente hoje ou que não pôde assistir o programa da terça. Todos os programas a gente disponibiliza em MP3 para você ouvir no carro, correndo, na academia, em algum desses locais que a turma anda furando a quarentena, né? Exatamente. Tem um aqui na pauta, mano, tem um negócio aqui no dos memes da Mia Khalifa, né, mano, que o pessoal fala aí, né? Que ela diz que a galera bota uma imagem dela, né? Aí diz assim, essa menina... ganhou o prêmio Master de Física, né? As Olimpíadas de Matemática, né? Aí bota uma fotozona dela, aí vai as mães, né? As vozes lá comentar, ela merece, não sei o quê. Ela merece, né? E aí tem essa putaria. Ei, mas já fizeram aquela, tu já viu aquela lá do Kid Bengala, que fizeram a mesma putaria. É. Os caras dizem, não, mano, esse aqui é o... Pulando lá, é o nome do Kid Bengala, né? Mano? Pedreiro, trabalhou sozinho pra sustentar não sei quantos filhos e tal. Exatamente. Essa daí também é clássica. E aí, mancha, a Mia Khalifa, na verdade, mancha, ela é formada em história, mancha. Olha aí, mancha. Os caras acham que os atores pornô são burros, né, mancha? Porque... Pô, não é, mano. E aí, mancha, ela tem bacharelado em artes, mano. Ela é especialista em artes, olha aí. Galera achando que a Mia Zona ali é só putaria, né? Ela é cultura, mano, na verdade, mano. Então ela já tinha intimidade com alguma coisa artística, né? Os caras achando que era só talento natural, né? Mas na verdade ela passava muito tempo estudando. É doido, mano. E assim, mano, tipo... Ela começou esse negócio do... A briga dela com... A briga, né, na verdade, contra a indústria pornô, porque ela... Depois que ela fez esse vídeo aí, do negócio do hijab lá, ela... E ela fez outros vídeos, né? Ela tem no total, acho que 23 filmes no total, né, ali. No currículo dela. Em 3 meses, mano. Tem mais filmes do que a Marvel lançou em 10 anos aí. Mas... Peraí, quanto é o saldo de filmes? Ela gravou 23 filmes ali, em 3 meses. Peraí, 23 dividido por 16 semanas, caralho, mano, dois filmes por semana, foi mais ou menos? Exatamente, ali dando duro, né? Dando duro, dando duro direto, né, ali do trabalho ali. Eita... Se tornou a atriz mais famosa de todos, mano. E assim, mas tipo, quando ela fez esses vídeos, aí caiu lá nas graças da galera, né, e tudo mais. E o pessoal do Líbano não gostou não, mano, porque ela é libanesa, né? Ela é libanesa e veio pros Estados Unidos pra morar. Inclusive, né, nos Estados Unidos. Ser a maior personalidade do Líbano hoje em dia. Ah, totalmente, mano. Do mundo, né, inteiro. Não, do mundo eu não sei, mas do Líbano com certeza. E ela, macho, recebeu uma ameaça de morte, mano, dos grupos extremistas do Líbano e não sei o que e tudo mais. A galera disse que se ela pisasse, mano, se ela pisasse lá no Líbano, era foca na hora, mano. Aí dentro, mas esses bichos são muito baitola. Não, muito é cheio de baitola. É, mas esses bichos gostam que é de... Tu sabe o que é pior, mancha? É porque, mano, de todos os recordes que a Mia Khalifa teve, né? Ela começou com 1,5 milhões de pesquisas em toda a plataforma do Pornhub lá. E ela quintuplicou esse valor, mano, em... Menos de um mês, mano. Já era o recorde máximo de todos os tempos, mano. E aí, macho, um quarto dessa pesquisa, macho, era lá do Líbano, macho. Aí os caras tão de putaria também, né, com a minha cara. Os caras tão frescando, macho. Aí os caras tão de putaria, macho. E aí, né, em 2015 ela deixou, né, de... fazer filmes pornôs ali. E em 2009, ó, o cara voltando no tempo, 2019, ela deu uma entrevista lá pra CNN e tudo mais, dizendo que se arrependia de ter feito os filmes pornôs e tudo mais, se ela voltasse no tempo, ela não faria de novo, e mandou uma mensagem pras meninas, né, que não... se metessem nesse mundo de pornô, não sei o que e tudo mais. Macho, agora... mas aí é um assunto polêmico, mano. Porque a Mia Khalifa, mano, teoricamente, ela teve tudo que o diabo dá, né, mano? Teve dinheiro, fama e fortuna, né? E tudo, né? Tudo. Em pouco tempo, né? Ainda mais. Exatamente, mano. Inclusive, mano, se a indústria pornô fizesse essa pesquisa, eu acho que o número de aprovação seria gigantesco. Tipo, ah, por 3 meses de salário, você aceitaria trabalhar 3 meses de salário no mercado pornô pra ganhar o equivalente ao que a Mia Khalifa ganhou em dinheiro e fama? Eu acho que a maioria da turma aceitaria, hein? É, principalmente os cabas aí que estão no chat. Não, a turma do chat 100%, mano. Esses caras, até por menos, mano. Não, os caras iam, o quê? Estão oferecendo o quê? Uma Coca-Cola, hein? Bora lá. Foi na hora, né, mano? E aí o que foi que ela recebeu ameaças de morte, mano, dos grupos extremistas do Líbano? E aí o que foi que o Pornhub fez? Colocou ela na capa como atriz principal. Só nós que tem ela. Os caras do Pornhub são tudo gente fina, né, mano? O cara for parar pra pensar bem assim, no final das contas, a turma reclama, mas os caras são tudo gente boa, mano. Os caras meteram logo ela na capa, mano, do site. É só nós que tem ela aqui. Falou, não sei o quê. Aí é foda também, mano. Aí, mas sempre ela é criticada, né, no Líbano e tudo mais. Os caras disseram, aqueles caras são extremistas, né? Ela vai queimar nas profundezas do inferno. Ela vai queimar, né, o cara? Vai queimar no inferno, o diabo, não sei o quê. Nós não vamos aceitar isso daí, mas... Aí ela respondeu, mano, no Twitter, mano, olhando assim pra pele dela, né? É, eu acho que eu tô precisando pegar um bronzezinho aqui, mesmo. O cara pegando um bronzezinho no inferno aqui. Bicho ainda deu uma sacaneada, foi no libanês lá. É, mano, e os caras ali, de vez em quando, os caras do Líbano ainda criticam ela, né? Em programas de reportagem, né, e tudo mais. Dizendo que ela manchou a imagem do Líbano para sempre e não sei o que mais lá. Aí ela sempre responde, mano, com alguma coisa assim, mano. E essa guerrazinha que vocês estão fazendo em tal canto, menino? Metendo pau mesmo, mano, na galera. Metendo pau. Dessa parte ela entende, né, o cara assim. E aí, mano, ela... Ela entrou nessa briga, né, de tentar mudar a imagem dela. Ela deixou de ser atriz pornô e virou comentarista de esportes, mano. Olha aí a putaria, mano. Comentarista de esportes. E sempre quando ela participava dos programas, eu acho que era... Agora eu me esqueci o nome do programa, não sei se era CNN. Mas era um programa famoso dos Estados Unidos, mano. Aí o chat endoidava, mano. O chat endoidava. É, não sei o quê. Mia, não sei. Todo mundo mandando mensagem pra ela. E ela nem aí, mano. E Base e o cara... fãzão na loucura, né, ali? Os caras todos loucão, né? Assistindo o programa nu, né? Então... E aí, mancho, o cara vê, mancho, o quanto é... É de... Os cara assistindo o jogo nu. Putaria. Vamos ver aqui as mensagens que a galera tá mandando antes da gente começar. Mia Khalifa tá batendo recordes da Art Victor. O Felipe Oliveira, ia ser massa ver o Manel encontrando a Mia Khalifa em Las Vegas e pedindo... Uma pizza fazendo o gesto do Manel. É, quem sabe um dia, né? Exatamente, mano. A Baratazona tá falando aqui que o Manel faria muito mais filmes por muito menos. Talvez 2 doses. Uhum. O Dart Vitor tá falando aqui. Os extremistas explodiram de raiva. E logo embaixo ele falou aqui, ela dava muita audiência. O Sled Hammer falou aqui, o Líbano tá querendo é meter o pau na minha. Os caras são foda, né? Agora sim, mano, tu vê como é a dificuldade pra uma Porque ela não passou muito tempo, não, mano. Ela passou 3 meses só e deixou, né? Se arrependeu de fazer. Não quis mais fazer, né? Os filmes, continuar nessa indústria e tudo mais. Mas mesmo assim, mano, tu vê como é difícil uma pessoa tipo ela, né? Mudar a imagem dela, né? E tudo mais. Porque é difícil mesmo. É uma indústria que esmaga, né? Os atores, né? E tal. O pessoal que trabalha lá, né? E tudo. Eu ainda não vi o lado ruim ali, mas se estão dizendo que tem é porque deve ter, né? Que os caras ficam dizendo que deve ser bom, né? Não sei o quê. O cara tá ali, né? E tá... O cara tem cuidado ali com o YouTube, né? Eu imagino que é o cenário perfeito, mas ainda não... Sei não, mas eu ainda não vejo... Sabe que é o que deve ser a pior coisa, mano? É como o próprio protesto dela. É porque depois, vamos dizer, sei lá, ela faz uma produção e ela ganha $100 mil. $100 mil não é pouco dinheiro não, né? Mas beleza. Aí ela vai ver o filme que funciona 95% por conta dela, lucra 10 milhões. Ou seja, ela ganha 0,01% daquilo dali. E ela teve 95% do esforço na produção do filme, entendeu? Acho que é isso aí que deve revoltar. É, mas porque hoje em dia ela briga, né, com esse negócio da indústria pornográfica, né, e tudo mais. Aí a galera, ela diz que não quer ter a imagem dela associada a coisas pornográficas e coisas sensuais, né? Aí a galera... Aí é difícil, né, mas aí é sacanagem dela também. Aí a galera, mano, descobriu, mano, que ela vende fotos, mano. Tipo um calendário de fotos, mano, de fotos sensuais dela, mano. É, não, mano. Mas será que ela mesmo, hein, mano? Aí a galera ficou puta, mano. Puta que pariu, mano. Aí é demais, aí eu vou ter que pagar aqui no... Os caras reclamando e puxando os cartões de crédito, né? Bora, meu dia que passa. Reclamando enquanto digita a senha, né? O cara puto porque não lembra de cabeça o código de validação, né? Porra, meu dia, vem isso. Será que aceita cartão nacional esse site? O cara disse... E aí, mancho. Mas eu acho que assim, mano, tipo, essa luta dela, mano, é uma luta até válida, né? Assim, tipo, porque ela achou que ela ficou arrependida, né, e tudo mais. Não que não quer mais atuar, né, nesse cenário pornô, né, e tudo. E aí, mancho, só que existe também o lado da produtora, né? Ela sabe que ela com certeza ela deve ter assinado algum contrato, né, de trabalho, né, e tudo mais, quando foi fazer esses filmes. Ganhou o dinheiro dela e a galera acha que ela tá sendo hipócrita, né, porque ela ganhou o dinheiro dela lá e agora tá tentando fazer, dar algum jeito, né. Ela fez até um abaixo-assinado, né, ela fez... negócio daí pra tentar pegar os direitos dos filmes dela de volta, né? A galera acha que é pra poder deletar da internet tudo que ela já fez, mas na verdade, o que ela tá tentando pegar, mas são os direitos dos filmes dela, né? Os direitos da imagem dela que ainda tá com a produtora, né? A Bang Bros, que é a maior produtora de filmes pornô do planeta, né? Ela quer pegar a imagem dela pra ganhar o dinheiro em cima dos filmes dela, né? Porque o Pornhub, o Bang Bros, ganha muito dinheiro ainda com a imagem da Mia Khalifa. Ah, acho outra coisa, mas ninguém é besta não, mano. Ela meter essa daí, mano. Não, eu quero o dinheiro dos filmes, quero o direito dos filmes pra me deletar depois. Da onde, mano? Ninguém cai nessa não, mano. Exatamente, mano. Muito mais pra ela ganhar os direitos, né? Ela mesma ganhar os direitos sobre os filmes dela e não deixar nada pras produtoras, né, mano? Porque... E é também uma coisa que é válida, né, mano? Ela, se ela quiser comprar, né, ela óbvio, né, que ela vai ter que brigar ali com a produtora para conseguir, né, os direitos dos filmes dela, né? Então... Ela vai ter que ir pro pau com a produtora, né? Exatamente, vai ter que bater em todo mundo. E os caras ali da produtora, mano, com certeza vão tocar o terror, né? Em cima dela. Assim, mas ela tem o direito, né, de fazer isso daí, né, tentar... Eu acho que vai ser difícil, mas ela mudar a imagem dela, porque vai ser difícil. Eu não acho que vai ser difícil, não, meu. Tenho vai certeza, mano. Não existe isso, não, mano. Nem a produtora vai perder os direitos. Todo ano a turma vai continuar assistindo. E vamos dizer, quando... vamos dizer, ela é uma... Quer queira, quer não, ela é uma celebridade web, mano. É impossível você esquecer uma celebridade web, principalmente quando ela é do meio pornô, né? Exatamente, mas o Sledgehammer tá falando aqui, mas a única que fez isso daí e sumir com os filmes pornôs que ela fez nos anos 80 foi a Xuxa, né? Com os pornô chanchada dela. E nem isso, né? Porque os filmes da Xuxa ali ainda estão rodando ali, mano, pela internet. Agora, né? A Xuxa tem um agravante, né? Ela teve uma ajuda aí de uma força meio sobrenatural e tal, que aí não dá pro cara competir, né? Exato. Outro cara ali que fez um... E esse eu acho que ela até conseguiu apagar um pouquinho, né? Foi o Sylvester Stallone, né? Ele começou a... O primeiro filme que ele fez foi um pornozão, né? Mas aí que tá, mano. Essa turma aí, Sylvester Stallone e tal, esses caras que começaram nos meiosão. Ora, mano, não tem um vídeo aí, mano, do Schwarzenegger, mano, quando ele vem pro Rio de Janeiro, mano, loucão, mano. Bicho pinando em todo mundo ali, mano, encoxando a negada e tal. Bicho achando que era literalmente a terra da putaria e não acharam esse vídeo, mano. Esse bicho andando num fuscazão do dedo. E ele já desce ali do aeroporto com a pelvis pra frente, né? O bicho andando todo torto. Eu já pensei em Schwarza. Não, mas é aqui assim, mano. Aqui assim o quê, mano? Bicho dando uma encoxada no piloto ali da nave, mas... E a turma recupera isso aí, uma coisa dos anos 70, 80, avalia a Mia Khalifa, que foi no auge da era da internet, né? Os caras tá... O Pedro Dragon Blade falou aqui, ela disse que nos 3 meses que trabalhou, só ganhou 12 mil dólares. Rapaz, mas será que foi só isso mesmo? 12 mil dólares? Agora, o poderia pior... Poderia ter sido, Joel, né, mano? E... Porque ela trabalhava, mano, num fast food, que vocês com certeza já imaginam qual é, né? Nos Estados Unidos. E aí um produtor chegou pra ela e disse que ofereceu, né? Ah, tu não quer fazer não ali os filmes. Chegou bem baixinho, né? Tu não quer fazer não ali os filmes pornozinho, vamos lá, não sei o quê. Aí ela deveria ter ganhado o quê, mano? Ganhava 50 dólares ali por semana. Aí veio os 12 milzão ali, né? O checão ali. Rapaz, vamos fazer, né? Existe. Eu acho que a grande questão é essa, mas se você for parar pra pensar, porque como ela gravou 3 meses, mano, sei lá, quando ela estreou, ela já tinha de repente, sei lá, um mês de gravação, entendeu? Então, como teoricamente ela era estreante, não tinha como saber como é que seria, né? Então, assim, como foi 3 meses de trabalho para uma eternidade de fama, pode ser que ela tenha se dado bem mal mesmo, em questão de faturamento, né? É, porque é o primeiro, né? O primeiro contrato dela, né? E tudo mais. A grana ela poderia achar que era alta, né? Mas pro padrão que ela vivia, né? No fast food lá, do mal, do palhaço das trevas... Agora ela pode ter ganhado 12 mil por filme, mano, não? Porque 12 mil por, vamos dizer, 3 mil por mês de trabalho, aliás, 4 mil por mês de trabalho é meio putaria, né? É, mano. É dólar, né, mano? Dólarzão ali. Dólar é tudo melhor, né? E tem até uma frase dela, mano, que ela disse assim, ó, abre aspas, pudesse fazer, Eu achei que eu pudesse fazer do pornô o meu segredinho. Mas o tiro saiu pela culatra. Califa, vírgula, Mia. Porque ela achou, tá, mas que... putaria, né, mas também aí... É, não, eu acho, mas que ela pensou, mas que, tipo, ela ia ganhar esse dinheiro aí, né, com pornô, e não ia dar em nada, né, porque ela era desconhecida, né, e tudo mais. Ela achou que ela ia ganhar, ia sair fora e pronto, né. Pronto. Ela não achou que ela ia ficar famosa, né, famosona, né, e tudo mais. Eu acho que ela não pensou que fosse fazer esse sucesso todo, né. Acho que é por isso que ela aceitou, né, fazer os filmes, né? Muito mais pela grana, né? Do que por outra coisa, né? Ela não imaginava que tinha talento pra coisa, né? Exatamente, meu. E aí, hoje em dia, ela tenta fazer isso daí, né? Pegar ali os direitos dos filmes dela, né? E tudo mais. E fez um abaixo-assinadozão doideira que já tá com mais de 1 milhão e não sei quantas assinaturas, né? Lá. Mas aí pra a ela... turma também assina só de sacanagem, né? Porque... Não, pois é, né, mano? Porque se ela quiser pegar os direitos mesmo ali, ela vai ter que bater com os caras na justiça. Ela vai ter que estar cara a cara ali com a produção, né, na justiça mesmo, né, mano? Não é assim também que, ah, vou entrar ali com uma petição na internet... Vou recuperar meus filmes aqui tudinho de graça, né? É assim não, né? Tem que entrar na justiça, né? Tentar pegar o... Tentar comprar os direitos, né? É só, né? Aqui não é putaria também. Não é putaria assim também não, né, manjo? O cara querer pegar assim desse jeito, né? Meu putaria. Vamos ver aqui as mensagens da galera aqui. O pornô salvou a carreira de muita gente. Alexandre Frota, Gretchen, Rita, Cadillac. Estão aí pra provar. É mesmo. A negada demoniza o pornô, mas é como ele disse, o pornô alimentou famílias e salvou muita gente da droga, mano. Os caras não veem isso aí. O Darth Vitor tá falando aqui, rapaz, o Schwarza era da putaria. O cara chegou no Rio de Janeiro dizendo que gostava de bunda. Bunda, bunda, bunda, né? Os caras deviam ter ensinado essa palavra pra ele, né, meu bicho? O bicho saiu tipo Mr. Bean, mano. E os caras ensinam que o cumprimento no país, eu acho que era... Não sei aonde aí, era um cotoco, mano. Ele sai dando cotoco pra todo mundo. Mr. Bean é um clássico, né, mano? O Darth Vitor tá dizendo aqui. Agora, com essa daí, ela vai ter que engolir esse pepino. Galera, é foda. Inclusive, já mandem uns salves aí, né? Porque a gente... A gente vai mandar uma mensagem. E se a gente mandasse, mano, uma mensagem pra Mia Khalifa, hein, mano? Mandasse uma mensagem pra Mia Khalifa em inglês. Válido. E a gente falasse ali em inglês, mas tentasse mandar pra ela pro Instagram dela. Recorta, né, o pedaço da live que a gente tá falando em inglês. E tenta mandar pra ela. Aí, ó. Desafiozão pra galera aí. Vamos tentar fazer isso daí. Então vamos falar o quê? Fazer a mensagem. Chegar até ela. Vamos lá, vamos mandar uma mensagem pra ela. Hi, Mia Khalifa. Hi, Mia Khalifa, or... O Mia... cara é todo... O cara é todo maloqueiro. O cara é todo... Vamos tentar mandar a mensagem pra ela. Hi, Mia Khalifa, or Mia Khalifa. We talk from Brazil. Brazilian podcast, né? Brazilian podcast. We have a message to you. O cara é todo mexicano mesmo. We are with you. Kisses, kisses from Brazil. Brazilian fans, kisses. Ai, Deus. Vamos recortar essa parte e tentar mandar, né? Vamos tentar recortar essa parte e mandar pra ela, né? Se vocês, macho, se a Mia Khalifa respondesse essa mensagem no nosso Instagram, macho, aí eu vou te dizer, viu, macho, a galera ia endoidar, viu? Ia ser aí, massa, aí já galera avalia todos esses anos de trabalho no Azileitor, né? Exatamente. Vamos ler as mensagens aqui, né, pra gente sair fora, né, e tal, aqui, já deu tempo, né, Já deu a hora, já passou o tempo. O cara já tem que jantar, né, Sledgehammer, muitos atores famosos, o cara ficou até engasgado, né, mas depois dessa mensagem em inglês aqui. O cara deu uma engasgada, né. Tudo de duplo sentido hoje em dia, nesse cast aqui, né, o cara só até se melou todinho. Se melou, né, cara? Sledgehammer, muitos atores famosos ou começaram no pornô ou terminaram no pornô, né, mas eu me lembro daquele Olivier, né, do, acho que era Olivier ou era Oliver, né, do João Kleber, né, das pegas do teste de fidelidade. Ei, tu se lembrou pornô, dele porque, né, ele começou e terminou no pornozão, né? Bicho, é um dos poucos casos em que o cara circulou por todos os meios, né? A Baratona falou aqui, hashtag buraco branco. Hashtag segunda peito. Esse cast aqui tá... fazendo sentido, é, né? O segundo peito. William esse Santos. Esse cast aqui dá até medo qual a hashtag os caras vão subir, né? William Santos, continue na sua cavalgada da vida. O Felipe Oliveira. Senhor Pinóquio, com certeza, fala pras vítimas atuais dele que já pegou a Mia numa dessas idas pros Estados Unidos. Com certeza, né? O bicho já deve ter mandado essa, né? Sledgehammer. O bicho é irresistível. O Sledgehammer falou aqui, né? Joel fez aulas de inglês jamaicano. O Pedro Dragonblade. Neto, cobraria quanto pra contracenar com a atriz Paula Dentro? Aí dentro! Aí Felipe Oliveira, Bang Bros, Azila Gangbang, aí Dart Vitor, depois desse cast prazeroso, falta só mandar aquele salve pra minha pra minha Califa e outra atriz, a Paula de novo, mas essa Paula Tejana aqui. Aí dentro, mas toda semana, isso daí. A Paula é uma das telespectadoras mais assíduas, né? É. Ela e o cara da oficina, mas já chega aí. Ia dar a loja de games, né? Pois é. Vocês ouviram, o Sledgehammer, vocês ouviram que o Isaías tá tentando entrar no pornô? Com certeza, né? Inclusive, ele já... mas isso aí devia ser uma campanha da gente, viu, mano? Introduzir o Isaías no pornô ali. Exatamente, né? Em breve aí no Pornhub, né? No seu Pornhubzão mais próximo aí da sua internet aí. Então vamos embora? Simbora, né? É isso aí. É, acho que já deu a hora, né? Cara, isso... Exatamente, né? Muito tempo aí, né? Pro cara bater a meta, né? Bater a meta. Batemos a meta aí, né, do tempo do cash, né, e tudo mais. Vamos embora. Será agora. Será que o cara conseguia deixar um link afiliado do Xvideos na postagem do YouTube, hein, mano? A gente pode tentar, né, botar um linkzão. Vamos tentar, né, o cara... Se o cara não for cortado, né, do YouTube até lá, né? Não custa nada, né, o cara assim... Exatamente, né, vamos embora agora, né, vamos... Não tem nenhuma piadinha de duplo sentido aí não, né, no chat. Vamos ver aqui, menino. Joel fez aula com o Joel Santana aí dentro. Vamos embora. Vamos embora acabar mesmo. Vamos acabar esse cast satisfeito, o Sledgehammer falou aí. Então vamos lá, simbora. Tomara, se Deus quiser, o YouTube não vai tirar a gente do nada. Sobrevivemos até aqui, né? A gente não vai ser banido da plataforma, né? Até a próxima live, um abraço e falou. E segue aí no... Falou. Assina o canal, né? Assina o canalzão. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí. Falou, negada! Falou. Falou. Baby.